En este momento entramos en Contacto Brasil con la KWMR Point Reyes Station. Quanto mais remo, mais rezo, pra nunca mais se acabar essa viagem que faz o mar em torno do mar. Meu velho um dia falou com seu jeito de avisar: olha, o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega. Timoneiro nunca fui, que eu não sou de velejar. O leme da minha vida, Deus é quem faz governar. Quando alguém me pergunta como se faz pra nadar, explico que eu não navego, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega. A rede do meu destino parece a de um pescador. Quando retorna vazia, vem carregada de dor. Vivo num redemoinho, Deus bem sabe o que ele faz. A onda que me carrega, ela mesma é quem me traz. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega. Como nem fosse levar, é ele quem me carrega. Como nem fosse levar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muy buenas tardes, amigos oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station. Abrimos el programa de hoy con Paulinho da Viola y el tema se titula Timoneiro, compuesto por el propio Paulinho da Viola, uno de los grandes representantes del samba carioca. Este tema está grabado en el álbum acústico del año 2007. Quiero destacar el arreglo de cuerdas del maestro Cristóvão Bastos, que también está en el piano en este disco. Cristóvão y Paulinho ya tienen una larga parcería con preciosos resultados, haciendo un aporte nuevo a este género al cual le dedicaremos el programa de hoy. Por lo tanto, tendremos mucho samba hoy en Contacto Brasil, de principio a fin. El samba es un género musical, una manifestación popular que surgió en Bahía y posteriormente se consolidó en la ciudad de Río de Janeiro. Como en todos los géneros musicales, tiene momentos de alegría y momentos de tristeza también. Son expresiones de alegría espontánea que nos invita a bailar, a conectarnos con el colectivo a través del ritmo, de la percusión afro-brasileña, pero también es protesta, denuncia y resistencia. Não vadeia Clementina. Foi feita pra vadear. Não vadeia Clementina. Foi feita pra vadear, eu vou. Vou vadear, eu vou. Vou vadear. Energia nuclear, o homem subiu à lua. É o que se ouve falar, mas a fome continua. É o progresso, tia Clementina, trouxe tanta confusão. Um litro de gasolina por 100 gramas de feijão. Não vadeia Clementina. Fui feita pra vadear. Não vadeia Clementina. Fui feita pra vadear. Eu vou vadear, eu vou. Vou vadear. Cadê o cantar dos passarinhos? Ar puro no encontro, mas não. É o preço que o progresso paga com a poluição. O homem é civilizado, a sociedade é que faz sua imagem. Mas tem muito diplomado, que é pior do que selvagem. Não vadeia Clementina. Fui feita pra vadear. Não vadeia Clementina. Fui feita pra vadear, eu vou. Não vadeia Clementina. Fui feita pra vadear. Não vadeia Clementina. Fui feita pra vadear, eu vou. Vou vadear. Eu vou também. Vou vadear. Eu também vou. Teve que passar muita fumaça e calor no ferro de goma. E mamãe, quando era menina, teve que passar muita fumaça e calor no ferro de goma. Hoje mamãe me falou de vovó, só de vovó. Disse que no tempo dela era bem melhor. Mesmo agachada na tina e soprando no ferro de carvão, tinha-se mais amizade e mais consideração. Disse que naquele tempo a palavra de um mero cidadão valia mais que hoje em dia uma nota de 1 milhão. Disse afinal que o que é de verdade ninguém mas hoje liga. Isso é coisa da antiga. Ô Natina, Natina. Vovó lavou a roupa que mamãe vestiu quando foi batizar. Meu padrinho! Teve que passar pra fumaça e calor no ferro de goma. E mamãe, quando era menina, teve que passar muita fumaça e calor no ferro de goma. Eu vou, hein? Natina, vovó lavou, vai a vovó lavou a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. E mamãe,

El tema pertenece a Candeia y se llama PCJ, Partido Clementina de Jesús. Está en el disco Rainha Que Lê del año 1977. Clementina de Jesús, nacida en Valença, al sur del estado de Río de Janeiro, y Clara Nunes, nacida en el estado vecino de Minas Gerais, mujeres fundamentales para este género musical que es el samba. Enseguida oímos Coisa da Antiga, Mariana de Castro y Zeca Pagodinho. Este samba pertenece a dos grandes compositores del samba carioca, Ney López y Wilson Moreira. Fue grabado en vivo en el disco de Mariana de Castro, Ser de Luz, en homenaje a Clara Nunes, a quien oímos antes. Enseguida oímos Miña Fé, interpretado por Zeca Pagodinho. El samba pertenece a Murilo de Oliveira y está en el disco de Zeca del año 1998. Inmediatamente oímos Caxambu, está interpretado por el gran zambista Almir Guineto, samba de Marcos Brasil y Jorge Neguinho, grabado originalmente en el año 1986. Caxambu, además de ser un tambor, es un género musical conocido también como jongo, que vendría a ser el abuelo del samba. También es una danza que proviene de la época de la esclavitud en Brasil, de los esclavos que trabajaban en los cafetales de la región sudeste donde se encuentran los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais y Espírito Santo. Enseguida oímos a la madrina del samba carioca Betty Carvalho cantando Samba de Areré de Arlindo Cruz y Xande de Pilares. Y finalmente oímos a João Bosco y su Jeitinho Brasileño, que está en el disco Gagabiró del año 1984. Hacemos una pequeña pausa, identificamos la emisora y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Eu sou a madeira, em samba de roda já dei muito nó. Em roda de samba sou considerado, de chinelo novo brinquei carnaval, carnaval. Sou a madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente, e dou meu recado de coração quente. Não ligo a tristeza, não furo, eu sou gente. Sou a madeira, trabalho é besteira, o negócio é sambar. Que samba é ciência e com consciência, só ter paciência que eu chego até lá. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Ser fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar, devagar. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Ser fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar. Eu sou é madeira, em samba de roda já dei muito nó. Em roda de samba sou considerado, de chinelo novo brinquei carnaval, carnaval. Sou é madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente, e dou meu recado de coração quente. Não ligo a tristeza, não furo, eu sou gente. Sou é madeira, trabalho é besteira, o negócio é sambar. Que samba é ciência e com consciência, só ter paciência que eu chego até lá. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Ser fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar, devagar. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Se fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar. Escuchamos No na Madeira, del magnífico intérprete de samba y compositor João Nogueira, con su estilo característico de cantar, derramando sus melodías sobre el ritmo con divisiones sincopadas. Fue uno de los principales zambistas que surgieron con la renovada proyección que el samba tradicional alcanzó en los años de 1970. Este género tiene más de 40 modalidades diferentes. Podemos mencionar algunas como el samba enredo, el samba de partido alto, samba de roda. Estos son los principales. Después hay samba canção, samba lanço, que mezcla samba con bossa nova y jazz. Y el samba rock, que como lo dice el nombre, mezcla el rockabilly norteamericano con el jingado brasileño, siendo muy atractivo para bailar. Nació del sonido de los primeros DJs y después con los equipos de sonido, el samba rock se hizo muy popular en las fiestas de la juventud en los años 60 y 70. Algunos de los principales exponentes de este subgénero del samba son Jorge Benjor, el trío Mocotó y Bebeto, a quien oiremos a continuación haciendo un recorrido por estas diferentes maneras de interpretar este género tan brasileño. Há muito tempo você está no meu caminho, como posso esquecer? Beleza é você, menina, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito. A beleza é você, menina, no seu jeito de olhar.

cria coagulação. Trazem consigo gatinhos, vasos de vidro, potes de louça, todos bem e iluminados. Evitam qualquer relação com pessoas de temperamento sórdido, de temperamento sórdido. Que é carioca e também sai no Salgueiro. Essa garota tem swing lá do Rio de Janeiro. Vai ver que é carioca e também sai no Salgueiro. Ela é magnética, ela é magnética, ela é magnética, ela é magnética. Adelita, Adelita, amor, Adelita, sensual, bonita como uma rosa angelical. A primavera em pessoa, a primavera em amor, ai, a primavera em pessoa, a primavera em amor, ai. Quando ela passa por aqui e me olha com seu olhar inocente, puro adocicado e primaveril, eu me sinto deslocado que passo da idade do lobo pra idade pueril. Eu me sinto deslocado que passo da idade do lobo pra idade pueril. Ela é magnética, ela é magnética, ela é magnética. Ela é magnética. Adelita, você tem um baita do mocotó. Adelita, Adelita, amor, Adelita, magnética, essa garota tem swing lá do Rio de Janeiro. Vai ver que é carioca e também sai no Salgueiro. Essa garota tem swing lá do Rio de Janeiro. Vai ver que é carioca e também sai no Salgueiro. Ela é magnética, ela é magnética, ela é magnética, ela é magnética. Adelita, magnética, Adelita, sensual, bonita como uma rosa, Adelita. Magnética, magnética, magnética, magnética, magnética, magnética, magnética, magnética, magnética, magnética.

tico-tico tá, tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico teve que se alimentar e vai comer umas minhocas no pomar. O tico-tico-tico-tico tá, tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico teve que se alimentar e vai comer umas minhocas no pomar. Estamos en Contacto Brasil. Los temas que escuchamos son los siguientes: A Beleza é Você, Menina, interpretado y compuesto por Bebeto. Bebeto fue uno de los impulsores del samba rock, un subgénero del samba en las décadas de 60 y 70 en Brasil. Enseguida oímos Na Rua Direita, Do Lado Direito, un gran éxito de la agrupación Originais do Samba de 1972, compuesto por Chiquinho, infaltable en los bailes de esos años 70. Los Alquimistas Están Llegando, del conocidísimo músico y compositor Jorge Benjor, uno de los principales innovadores del samba. Su estilo característico fusiona samba, funk, rock, bossa nova, con letras que mezclan humor y sátira con temas a menudo esotéricos. Este tema está en el exitoso álbum A Tábua de Esmeralda del año 1974. Después escuchamos al trío Mocotó y una composición de Jorge Benjor. Este grupo fue formado en 1968 en la ciudad de São Paulo y fue influyente en la formación del estilo musical que se conoció como samba rock o samba soul. Grabaron varios discos acompañando a Jorge Benjor, entre ellos en A Tábua de Esmeralda, al que nos referimos anteriormente. Enseguida oímos a Ney Matogrosso cantando el samba de Chico Buarque, Calendario. Y finalmente escuchamos al archiconocido samba Chico Chico no Fubá, compuesto por Zequinha de Abreu, en esta divertida versión de la paulista Na Ozechi, en su disco todo dedicado a los grandes éxitos de Carmen Miranda, la pequeña notable, como era llamada, que llevó y popularizó el samba en los Estados Unidos, específicamente en Hollywood, a través de sus conocidas películas. Con esto encerramos nuestro Contacto Brasil de hoy, dedicado al samba, expresión genuinamente brasileña. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa, en la producción y locución de Contacto Brasil. Nos encontramos el próximo martes aquí en Contacto Brasil a través de la KWMR Point Reyes Station. Que sean felices. Little lolly, yeah, yo, yo.